soube recitar poesia. Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero seu amor e mais nada. Você precisa entender, é que eu não sei dizer. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo. Te amo, te amo. Eu amo. Palavras valem menos que um olhar. O coração é quem vai te explicar. Da cabeça aos pés, eu vou te beijar. Como um sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender, é que eu não sei dizer. Só sei que eu te amo demais. Eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te te amo, te amo demais. Te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Verdade, viu? Não tem palavras pra expressar.